Tudo pronto para o desembarque, chefe. A equipe de matança e destruição está a postos? Não, chefe. Eles estão todos na enfermaria. Eles estão aonde? Na enfermaria, chefe. Foi por causa da visita de reconhecimento que fizeram ontem. Como é que vamos desembarcar sem a equipe de matança e destruição? É que eles pediram para passar o dia na praia. Aí comeram os acarajés. Comeram o quê? Acarajés é uma especialidade local. Feitos com camarão, pimenta e azeite de dendê. Azeite de quê? De dendê, chefe. É muito gostoso, mas às vezes dá dor de barriga. E como é que nós vamos desembarcar? Só nós dois? Esses nativos vão nos liquidar num instante. Vamos de volta para Marte! Já! Tem uma ideia melhor, chefe. Uma ideia melhor? Nós estamos em perigo! Lembra disso! Que nada, chefe. A gente volta para Marte amanhã. Hoje a gente podia passar o dia na praia, comer uns acarajés.